Venga, esta va dedicada a esta chica última. Say to that. As nossas naves, vale? Ey, si hay rollos chungos que nos avisen, que paramos.